Olá, ouvintes da Web Rádio MPMG, eu sou Alex Lanza e hoje iremos conversar com o coordenador do PROCON MG, promotor de justiça Fernando Ferreira Abreu. Ele está aqui em nosso estúdio para falar sobre o aplicativo do PROCON para dispositivos móveis. Promotor, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Alex. É sempre importante, né, novamente, nós compartilharmos aí o trabalho do PROCON e do Ministério Público com a população mineira. Como surgiu aí a ideia desse aplicativo para dispositivos móveis, o aplicativo do PROCON MG? Uma grande deficiência que nós temos na defesa do consumidor é justamente levar a informação adequada e correta para o consumidor. E nós sabemos que hoje, né, os consumidores, como regra geral, eles estão extremamente conectados com smartphones, com tablets. Então nós tivemos a ideia de lançar um aplicativo inicialmente com o objetivo de levar as informações dos direitos existentes para os consumidores para que eles pudessem, diante de eventuais situações de dúvida acerca da existência ou não de um direito, de poderem ter uma consulta rápida, até mesmo para poder negociar ou explicar a situação para o fornecedor. Quais são as principais funcionalidades do aplicativo? Então, num primeiro momento, ele surgiu com essa ideia de tão somente trazer as informações. Nós nos preocupamos em fazer um aplicativo que ele não fosse extremamente técnico, no sentido de repetir o conteúdo legal, porque precisávamos que o consumidor tivesse acesso a uma linguagem fácil. E num segundo momento, surgiu a ideia de que nós poderíamos também monitorar algumas infrações administrativas, algumas violações aos direitos do consumidor, por intermédio desse próprio aplicativo. E já está disponível esse aplicativo. Como é que o consumidor faz para obter esse novo recurso, né? Esse auxílio que ele vai ter agora com esse aplicativo do PROCON? Ele foi desenvolvido para as plataformas Android e iOS. Ele já está com a sua funcionalidade inicial através da Google Play. Basta o consumidor acessar e baixar o aplicativo. Em breve já estará também disponível para iOS. E é só acessar o próprio celular, procurar o aplicativo do PROCON MG, que ele vai ter acesso e vai conseguir já usar a fase inicial do aplicativo, que é essa das informações para a maioria dos estabelecimentos que nós temos em Minas. E o público-alvo, quem seria assim o principal, tendo em vista essa demanda crescente, né, em relação a direitos do consumidor, e isso, igual o senhor mesmo falou, a questão dos dispositivos móveis, todo mundo hoje se utiliza desse recurso? O público-alvo, quando nós pensamos num primeiro momento, seria aquele consumidor que já tem acesso ao smartphone, ao tablet e tem um nível de consciência razoável a respeito da defesa do consumidor, e o aplicativo serviria para que ele pudesse confirmar suas informações. No segundo momento, nós percebemos que esse aplicativo poderia também atingir um público mais amplo, inclusive o infanto-juvenil, através dessas novas ferramentas de conectividade, esses novos joguinhos eletrônicos que as crianças e os adolescentes estão usando. E foi daí que surgiu a ideia de podermos monitorar o mercado com um check-in, né, com a marcação feita pelo consumidor dentro do estabelecimento comercial que estiver violando algum direito, porque o aplicativo vai permitir que o consumidor seja localizado pelo GPS dentro do estabelecimento e possa registrar a infração administrativa naquele local. O Ministério Público de Minas sempre foi visto como uma instituição de vanguarda. O senhor acredita que esse aplicativo, esse recurso, outros ministérios públicos também poderão seguir essa ideia do PROCON de Minas Gerais? Acredito que sim, uma vez que a iniciativa, né, primária de prestar as informações e secundária de poder monitorar o mercado, ela vai muito ao encontro do trabalho preventivo que o Ministério Público tem feito, visando coibir a prática das infrações, e aí não só as contra os consumidores, mas também nos outros ramos do direito, uma vez que esse aplicativo ele vai permitir com que os demais ministérios públicos tenham uma visão mais ampla acerca do mercado de consumo. Questão de atualizações e outras fases do aplicativo, isso também está por vir, né? Sim, a primeira fase, que é a que já foi lançada, né, o consumidor vai ter acesso às informações, Basta ele selecionar o tipo de estabelecimento que as informações já estão disponíveis para ele através do aplicativo. A segunda fase, que também será lançada em breve, será o do mapeamento através do próprio GPS, onde o consumidor, estando, por exemplo, dentro de um shopping center, onde ele consiga ter acesso ao GPS e verifique-se que ele está dentro de um supermercado, o próprio aplicativo vai puxar a informação de quais são os direitos dele dentro daquele estabelecimento, no caso, um supermercado. E a terceira fase vai ser justamente a oportunidade que um consumidor terá de registrar as infrações administrativas mais comuns, mais corriqueiras, pré-selecionadas pelo PROCON dentro do estabelecimento, através do próprio aplicativo, permitindo com que o PROCON e o Ministério Público possam fazer uma varredura e um monitoramento desse mercado, de forma a fiscalizar esse estabelecimento, visando proteger o consumidor. Nós ouvimos então o coordenador do PROCON MG, promotor de justiça Fernando Ferreira Abreu. Eu sou Alex Lanza, da Web Rádio MPMG. Obrigado, um abraço, até a próxima.